um no meu pés e na escuta permanente. Brazilian Force 210 Service, established to localize. Brazilian Force 2317, complete approach, call tower 18.6. Call tower 18.6, Brazilian Force 210. Andes 580, descend 2000 feet, QNH 1015, clear ILS approach, report established. Process on to 2,000 feet, 1015, QNH, and clear ILS, rank 110, and report established ILS. Collider. 2317, continue aproximação, agora autorização. Apoio autorizado, chame TAC, na 311. Fuzera 2317, cheque trem, 150 graus, 7 nós, 1015, livre pouso no zero. Gear down, lock, clear to landing, Brazilian Force 2317. 1-1 da Webjet, na escuta? Na escuta, cara. Ok, recebendo a modificaçãozinha, tá quente aqui, pronto pra corpo então? Afirmativo, ok, então o nível de voo agora é o 340, ela veio por esse 50. Após decolar na pista 1-0 é da Euleda. Após Leda é direto Bidev. Bravo, Índia Delta é com Vitor Bidev. O resto permanece conforme. Ok, pontão autorizado Guarulhos, 340, Upperlist 50, conforme nosso plano. Saída da Euleda Bidev. Pista 10, código 5051 conforme. Web 5811. Ok, agora portão de número 9, chame pronto, puxa acionar. Estamos prontos para o pushback e acionamento. Ok, no 9 então, 57 da Americana, Americana já liberou, a cauda está livre, chame táxi, vai dentro. Trabalhamos para o táxi da 5811, muito obrigada. Ana. Obrigado pela ajuda aí. Eu, depois eu mando a conta. Pode cobrar. Chamaço Centro. Estimativo, devido ao acordo operacional, a área do controle de Salvador se estendeu até 80 milhas. Então eu estou aguardando o centro a aceitar o handoff para que eu possa pedir que o Saúl o chame. Maravilha, 35221. Agora sim, 35221, chame o centro Recife, 1260, alternativa 128.8, bom voo. 1260, 1288, obrigado. Alô, Salvador, 3733, Cordial, bom dia. Posição 08, puxa em 18. O 3733, o setor será o número 2. À sua esquerda, já temos autorizado para puxar no portão 9 o 37 Web. Na sequência, será autorizado no 8. Ok, só um instantinho, por gentileza. Se quiser, aciona na posição para manter o ar-condicionado e será autorizado o puxo na sequência. Entra na segunda, 3733. Qual é o Web 5819? Prossiga. Ok, nós estamos aqui, estamos iniciando aqui. Show então? Estamos mostrando aqui o rapaz que acabou de chegar aqui. Beleza, chame o táxi. Tamarei. Force 2317 on the ground at 56. Now to apron, military apron on my frequency. Affirmative, military apron on my frequency, please have Force 2317. Quatro horas, Galeão, táxi à direita, a retaguarda do 757, número 2 no ponto de espera, torre 186, da presente, pode chamar, e 1015 no altinho do viagem. 186-1095, boa tarde, obrigado. American 980, ready to take off runway 10. 980, clear, line up and take off runway 10, in the 150 degrees, 7 knots. Let's take off 10, American 982. Salvador, bom dia, o Lima Bravo, para autorização em cópia com a Lima. Runway 10. On the 580, complete approach, call tower 18.6. Tower 18.6, thank you, sir. A DLA no caso, né? Então, foi feito o plano já para esse horário mesmo. Salvador Tower, bom dia. Alfa November Sierra 580, full established on the direction glider runway 10 and landing gear done unlocked. And this 590580, clear take, clear land runway 10 in 150 degrees, 7 knots. Clear to land runway 10 and this 580. American 980, airborne at 59 in now, Salvador 119.8. 19.8, ciao ciao. West Polaris, decola pista 17, vai curvar direita, radial 201, 27 meses afasta, 19.8 é o controle, 18.6 é a torre, vai acionar o último transponder que aproximou. Está no pátio 4, por BD. Está com 062 a bordo, decola da 17, curva direita, radial 201, 119.8, controle 1862, 0171, foi o último e acionaram novamente. Afirmativo. Tá, livre acionamento ainda nesta. Aguarde só um instantinho para a transição de comunicações. Positivo, então. Aciona nesta e chama para transferência. Paulo, Web 5811, 1-3-1, 4h20, confirme para o ataque. 1-3-1, 4h20, Charlie Fox no alternado. Táxi autorizado via pátio de Juliette ao ingressar na Táxi e Alva, transfira com a torre 1 no 8 decimal 6 ao time 1015, boa viagem, Web. Livre táxi no ponto de espera torre 118.6, muito, muito obrigada pela ajuda aí, até a próxima, Web 5819. Até. Boa 3733 após a passagem do WebJet a Caura, está autorizado, puxa. Oi? Afirma, pode chamar pro táxi. Chamará pro táxi, obrigado. Watch American 980, request. Go ahead. Yes, sir. 15 degrees right for weather. I fly a voice correction after deviation flight to Puka. Roger. The weather is at Puka, so we'll be beam Puka. No problem. So, after Puka, fly direct to Jomo, Juliet, Alpha, Mike, Oscar. Roger. Torre Rocha 6311, ponte de espera pronta. 6311, ali mantendo zero. Ali mantendo zero. Anders 580 on the ground at 02 now. Right in call ground 121-9. Next right 121.9 now, thank you, sir. Local então, corredor axé, centro histórico conforme, decola pista no 7, curva direita, via litoral, 19-8, 18-6, achou o último transponder, Tango de Bravo. Qual que é o transponder? O último que acionou? 0121. Afirmo, 0121 então no transponder, coteja. E os pés, corredor axé, 118-6, torre, 119-35, controle, Tango de Bravo. Mate, o pátio 4. Temos um sicócio da líder, táxi aéreo acionamento. Fica atento ao tráfego para acionamento táxi de colagem, torre 18.6, ao time 1015. Boa viagem, tango de abraço. Obrigado. Exit runway. Five 580, approve taxi via Alpha and call me back before taxi Juliet. Alpha and call you back Juliet and 580. Decolagem no zero, hoje é 6301. Boa tarde, Alice, 5811, pode esperar. 5811, após o Oxanei ali, mantém. Fazer o chamado aliás, Matheus 811. Tchau, Léo. Valeu, Rubinho. Bom voo aí, cara. Bom voo. Valeu, Carol. American Airlines 980, after deviation, fly direct to Aracaju. Aracaju now, 980, thank you. American Airlines 980, call receive center, 12545, if unable, 1685. Five, 45, thank you, good day. Good day. Quatro meia, Galeão, 4 e... 0405. 0405, copiado, táxi autorizado via pátio, Juliette, a ingressar na Alfa. Nova, chame torre 118, decimal 6, altímetro 1015, na Boa Viagem, na 3733. Tá, TVLS, vai ingressar na alta, 2612 a 1015. Obrigado, bom feriado aí, tá, 3733. Yeah, under 580, maintain position before Juliet and stand by to enter April 1. Go ahead. Yes, sir. We're still deviating for weather for now. Right now, we're coming left to Aracaju for American 980. Roger. Fly to Aracaju and contact Salvador Recife Center 12545. If unable, 12685. Okay. Oceané 6319. Oceané 6319, contato na decolagem, submantenho 390, vigilância. Liberada a restrição de 2000 pés, subindo para 310, Oceané 6319. 360. 360, Oceané 6319. Autoriza a Elda presente, 6319. Autorizado. Obrigado. Salvador, bom dia, o voo 1983. Bom dia, Gol 93, Salvador Guarulhos, já temos aprovado o nível de voo 360, está no portão 4, informação em curso é a Lima, altímetro 1015, aguarde um minuto para a cópia, por gentileza. Guardando cópia. Taxi to stand 1-1, first left, via Juliet, under 580. 7. Os pés, circuito de tráfego, pista no 7. Então, pátio 4, a informação em curso ali, altímetro 1015, circuito de tráfego, pista no 7, a torre 1 no 8, decimal 6, o transponder 0130. Pátio 4, POB, de? Colagem, pistão 7, 940 graus, 59, tanque de abraço. Vamos abraço, Luciano, do colagem. Da 1-7-3, custou 18-6. Acionamento táxi decolagem da presente torre 1826, bom treinamento. Lima Bravo Alfa na escuta, sol. Posso falar, Juliette, só um instante, copa Aracaju 95 visual, só um instante. Lima Bravo Alfa na escuta. Afirmo. Ok, acionado, pode transferir da presente agora com a torre 1826 no pátio 4 táxi decolagem. Eu tenho um esquilo à sua direita, preto, da Henry Mar, táxi aéreo em processo de acionamento também, ok? Torre 186 da presente, bom voo. Positivo, torre da presente, está ciente do Tango Ilha Brava aqui, ficará atento. Muito obrigado, bom dia. Não, hotel Lima Tango agora. Ah, hotel Lima então. Tá ok, ficará atento aqui, graças. Está à sua esquerda, está à direita não. Eu tinha um outro Sikorsky avistado ali, mas tá, acho que está à sua esquerda então, hein? Está o estado do Pitó Sul e retorna a Salvador, senhor. Vai ter aproximadamente umas 11 decolagens dessas hoje. Copiado, também é bravo. Manter aqui as pés na escuta permanente. E lembrando aí, para prosseguir aí para a região do Pitó Sul, como fica próximo marcador externo, o senhor pede autorização prévia do controle. Sim, senhor. Vou pedir, se o senhor autorizar, a gente segue. Se não, a gente volta para o litoral. Copiado. Obrigado, bom dia. Código 0244. 19-8, nível 240, conforme autorizado. Foi autorizado 340 pra gente, confirma? Pelo menos o que foi me passado aqui é o nível 240. Vou checar junto ao centro qual o nível autorizado. Ok, sobre a informação, teve uma troca aí com o CGNA, tinha sido autorizado 24, depois o 34 pela Opera Whisky 50. Vou checar junto ao vento. Muito obrigada, na saída da EL. É 311, Recife, 1260, alternativa, 128.8. 260-288, vamos chamar 63 no ano, obrigado. Bom domingo. Igualmente. 63, decolagem autorizada, 120 com 10. 190, autorizada, decolagem, 983 para 4? Para qual pegou 983? Dois lados de Salvador para Guarulhos. O nível de voo é o 360. A rota é via Pesluco 14 e Grufe. Decola pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após curva direita, inicialmente cumpre o perfil subido da AEL. Leda, após Leda, Crate. Controle 1-9-8, torre 1-8-6 e o código 5071. Utilizado Guarulhos, 360, saída da Elder, após Leda, após trás, na Pesolo 1-4, decola da 10, primeira curva direita, após 2 pés, ou 3 pés. Controle 1-9-8, transponder 5071, controle 1-8-6. Torre 18-6, o controle é 19-8. 19-8, 18-6, torre. Portão 4, chama pronto, puxa acionar voo 9-3. Chamará para acionar voo 9-3. Bom dia, tá 3-7-3-3, cruza 6-500 para 360. 3-7-3-3, deslance 360, conforme a autorização. 7-3-3. Papá, Mike, Eco Delta, giro manutenção no pátio 4. Autorizado 3733, Dael. O 5811, objeto confirmado, o nível autorizado é o 340. 340 subindo então, obrigado, 5811. De novembro, Alfa, controle, prossiga. Autorizado, pode prosseguir direto a rotatória. Em de novembro, Alfa. Solo Salvador, bom dia, o Pastor 17. Pastor 17, Porto Seguro, nível 100. Afirmativo. Ok, então conforme aprovado o Porto Seguro, o nível de voo 100 via aerovia Golf 677. Pista 1-0, decola, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva direita. O perfil de subida é coral. Controle 1-9-8, torre 1-8-612. O código 0274. Ô, pastor 17, autorizado por seguro, conforme plano, mantém antena Golf 677, decola 1-0, mantendo a reta até 2.000 pés ou 3 milha com curva direita, saída coral. 119-8 é o controle 18-6, torre 0274 é o transponder. Correto, cotejamento. A informação em curso é a Lima, altímetro 1015, pátio militar da base aérea, Acionamento autorizado, reporte o táxi, o POB seria de... A bordo. 15, gente, chame táxi. Chama não, pastor. Autorizado ingresso, Oscar, Oscar, Juliette, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Para ingresso, hotel em Matanzas. Oscar, Oscar, Juliette, autorizada a decolagem. Pista 17, 120 graus, 8 nós. O táxi. Pastor, 17, táxi autorizado até a interseção hotel, onde manterá e reportará para cruzamento pista no 028. Pastor, 17, a Livre Táxi, até a interseção, onde vai reportar para cruzamento. Andrei 733, chame o centro Recife 1260, alternativa 128.8. Recife 1260, alterna 1228-3733. Porto seguro, nível de voo 300, é, direto. Decola pista no zero. E somente vai manter a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva direita, cumpre o perfil da subida da El Leda. Após Leda, aí sim é direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 8, ator 18, decimal 6 dúzia, acione o código 5101.